abraço, Deus. Apesar de tanta glória, este Deus criador do céu, da terra e do mar, Ele também se importa conosco, com cada um de nós. Diga: Senhor, Tu és tão grande, eu sou tão pequeno, mas o Senhor se importa comigo. Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Que o meu coração aprenda a confiar em Ti.